Porco Arara, Porco Porco e mais barulho. Attack those units. That's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! Então, pessoal, esse é o Omelete Nights, aqui é Dani Taranha falando pra vocês, a radialista e selvagem! Essa é a minha voz? Sei lá, eu consigo te imitar. Eu não falo assim, tá? Oi, esse é o Omelete Nights! Ei! E aí, Dani Taranha, tudo bem com você? Tudo bem, e você, Érico Borgo? Érico Borgo está muito bem, está feliz de começar mais um Omelete Nights. Que bom, Érico Borgo. Que altivo, Borgo. Né? Érico e você? Borgo já está no jeito. Thiago Romariz, como você está hoje? Eu estou muito bem. Que ótimo. E você, Marcelo Hessel? Eu estou me sentindo muitíssimo bem. Ai, que bom, gente. E você pode participar. Ligue agora para doar R$5. 0800 10 15 005. Mentira, isso não é o Criança Esperança. Também não é o Teleton. Você participa pelo omeletenights@omelete.com.br. Onde não existe mais esperança. Onde não existe mais esperança. Nós já entregamos tudo para Deus. Ele já abriu mão, né? Já abriu mão. Ele olhou e falou, alguém aqui, então a primeira pergunta do dia. Alguém aqui acha que vai... Tipo, se os católicos estiverem certos, corretos. Tá. Alguém aqui acha que vai pro paraíso? Não. Eu tenho certeza que eu não vou. Sabe por quê também? Por quê? O paraíso é muito chato. Como é que você sabe? Fica todo mundo muita pelado. Muita gente boazinha. Não, mas ficam os pelados no paraíso. Luz. Eu não quero ir pro paraíso se o paraíso for igual o Nosso Lar, aquele filme. Sabe? Não, mas porque é igual aí, as não, coisas não, do Oscar Niemeyer, entendeu? Não. Eu não quero viver no lugar. É Krypton, cara. É, tipo, não, é o Oscar Niemeyer. É o último plano lá do É a mistura Inception. De Brasília com Krypton. Pois é não, pelo amor de Deus. O último lugar lá do Inception é o. É do Oscar Niemeyer, ele que projetou. Desculpa você que é espírita, eu não suporto a ideia do paraíso espírita. Tipo, os caras... Que vocês sempre falam bem, né? Ah, vamos pegar o ônibus. Véi, não quero pegar, eu não gosto de pegar ônibus aqui. Eu não gosto de pegar ônibus. É. Eu não que gosto. Você vai pegar ônibus lá? É, eu prefiro que tenha metrô, mas é o metrô no paraíso, é inferno, né? Tem um paraíso legal que é o paraíso do Elfim, do filme do Seth Rogen, porque sim. O Backstreet Boys é verdade, toca no paraíso. Verdade, eu vi esse filme, eu chorei nesse Aural. Filme de alegria. Aural. Aural. Se for daquele jeito, é bacana aí, mas é eu acho católico, que não é. Católico, aquele é o paraíso católico, né? Com os Backstreet Boys. Sim. Os Backstreet não, Boys estão é na católico. Bíblia? É católico. Os Backstreet Boys não... Backstreet Boys não estão na Bíblia. Não estão no... Não, não. Estão. No, velho, nem o Velho, nem o Novo, nem o Novíssimo. Eu acho que não havia ainda boys band no tempo do Velho Testamento. Mas será que os como é que chama aquele? Apóstolos? Eles podem ser os não apóstolos. Poderiam ser uma, os apóstolos uma boy band? Uma boy band, talvez. Eu também acho, você não acha que pode ser? É, porque... Menos Judas. Judas é o Justin Timberlake, porque ele saiu pra seguir carreira solo. Não me lance. Bom, vamos falar de sex tape, então. Primeiro você tem que estar com um corpo bom pra fazer uma sex tape. Então você, dona de casa, dica, mais uma dica pra você. Muita depende. Dona de casa escuta, né? O Omelete Nights. Você tem que malhar o ano inteiro, entendeu? Não comer muito, ficar com um corpo legal. Quando tiver bacana, que você tem que mostrar corpo pra legal. Todo mundo. Porque aí que você tem que mostrar. Você malhou, você conquistou o corpo que você queria. Você vai ter que mostrar. Aí você faz a sex tape. Não necessariamente, porque é next tape. Você porque... malhou, você conquistou o corpo que você queria. Meu Deus. Sex você... tape não é um negócio produzido, entendeu? É um negócio caseiro. Pra mulher é pra ser mais amador, assim. É um negócio amador e é um ângulo. Quer aparecer mal na sex tape. Mas é que tá, dependendo do ângulo, porque é sempre um ângulo caseiro, amador, você não vai aparecer, entendeu? Pra mulher nunca é amador. Ela sempre vai jogar um cabelo, assim, pra fazer uma coisa mas, meio... Mas, por exemplo, entendeu? A sex tape da Paris Hilton. Vai girar Hilton. Pra cá, vai girar pra lá. Ou oh, tô bem no vídeo, tô bem no vídeo. A sex tape da Paris Hilton, que tá no escuro, você não dá pra ver nada. Só dá pra ver que ela tá chupando o cara, entendeu? Tipo, não aparece nada. Ela pode estar gorda, pode nem ser ela, entendeu? Ninguém vai perceber. Ninguém vai saber. Mas a sex tape da filha da Tizuki Yamazaki era muito bem produzida. Era muito bem produzida porque foi consciente, entendeu? Ela é filha de cineasta. Ela tem uma cabeça de cineasta. Tá vendo? Então, se for pra fazer uma sex tape, que seja assim, né? Ou então uma sex tape consciente. É o que eu tô falando. Ou então consciente, por exemplo, o Gene Simmons do Kiss. Ele fez uma sex tape e ele transa com a mulher dele só de camiseta. Ele não tira a camiseta porque ele tem consciência da pança dele. Tá vendo? Não está com um corpo bom, então ele arruma o quê? Artifícios para aparecer bem no vídeo. Todo mundo se preocupa, gente, em aparecer bem no vídeo. Não importa se você tá transando ou não. Eu só essa quero que dizer, é verdade. Eu só quero dizer que qualquer um daqui, se cair uma sex tape... Eu assisto, eu falei isso no escritório inteiro. Falei assim, não façam sex tape, não vaze as coisas, não coloque na... Não deixa ninguém, seu ex-namorado, ex-namorada, colocar na internet. Eu assisto. Eu não vou ter pudor porque eu conheço a pessoa. Eu assisto. Mas você, Érico, você é um crítico. Se você assistir uma sex tape de um funcionário seu, você pode criticar alguma coisa, isso pode internamente, dentro de você, formar uma birra e você pode demitir a pessoa sem querer. Por causa da sex tape. Você acha que eu demitiria alguém porque ele não performou bem na sex tape? Acho, tenho certeza absoluta. Mas é bem a sua cara. Não é a cara dele fazer isso? Inconscientemente, você vai achar um defeito no trabalho dessa pessoa. Puta, você sabe que não existe inconscientemente comigo, né? Eu falo pra pessoa, eu falo, ó, caralho, você broxou na sua sex tape, eu te odeio, você tá despedido. Eu tô esperando o meu primeiro processo trabalhista. Eu tô esperando. A qualquer momento ele vem. Ah, Omelete Nights. Pronto, ficou bom esse grito? Ficou. Estou tentando imitar o Érico, mas não estou conseguindo. Esse é um grito meio Laerte, assim, ensaio sensual do Laerte. Imagino ele dando esse gritinho, assim. Que pariu, nossa senhora, cara. É. Eu gostei, aliás, o Roncato que fez as fotos e tal, ele quase trabalhou no Omelete. Sabia disso? Lembra disso? Ah, foi o Roncato? Foi. Ele fez umas fotos pelo Roncato. Eu e você temos fotos pelo Roncato. Sim, mas não são sensuais. Não sensuais. Não são sensuais. Que eram sensuais. São de bom gosto, mas e não ele são tinha, sensuais. Ele também tinha fotografado o Laerte naquela mesma sessão. Sim, é verdade. Ele foi lá no evento da Quanta, ele fotografou eu, fotografou o Hessel, fotografou Laerte. Desde a época dos três amigos, eles já zoavam o Laerte. Se você olhar, o Laerte é sempre o que se traveste, é sempre o que sai rodopiando. Você sabe, sempre que eles precisam... Rodopiando. Sempre que eles precisam enganar alguém, eles mandam o Laerte. O Laerte é o batedor transex... Desde Três Amigos, já tinha isso aí. Só que agora que ele resolveu assumir, que agora tá seguro. Ó, sim. Parabéns ao Laerte, eu adorei suas fotos. Eu gostei mesmo. Eu fui um misto de tipo, meu Deus, meus olhos estão sangrando e caralho, eu te adoro. Na verdade, uma mistura de emoções. Foi uma vez que eu encontrei o Laerte, foi numa sessão de autógrafo, que eu tive o comportamento clássico do fã. Que você chega na frente do cara e você quer falar um negócio mega inteligente. Aí você fala assim, não, porque esse quadro aqui que você desenhou, não sei o quê, ele faz uma relação com não sei o quê e tal, tem esse significado, e tipo, ele fez uma cara que você tá falando, né? Nem sabe, pensei puta, pra pior, fazer isso. Pior coisa que pode acontecer, né? Você chega pro cara assim, fala, cara, tipo, isso aqui quer significar isso, não sei o quê. Fala, meu, o que você tá falando? Cara, eu Hessel, bom, a gente conhece o que você tá falando? A gente conhece o filho dele, né? Sim. A gente é o Rafael Coutinho, a gente é amigo do Rafael. O Rafa, porra, a gente adora o Rafa, o cara é foda. E ele, todas as vezes que a gente foi em lançamento do Rafa e tal, tinha o Laerte no meio ali, chegava o Laerte conversar com a gente. Eu nunca consegui conversar com o Laerte. É difícil, meu. Cara, porque, sério, meu, minha cabeça apaga quando eu olho o Laerte. Não por conta da roupa e tal, porque eu acho o cara tão foda, mas tão foda. Tipo, uma vez eu entrevistei, foi a entrevista mais fanboy da minha vida, foi com o Laerte. Entrevistei ele pra um programa da Cultura. Que eu fazia. Você lembra que a gente fazia um programa na Cultura? O login? Antes do login, cara. Antes do login, era no Metrópolis. Sim, verdade. A gente tinha um quadro no Metrópolis lá Eu lembro. Você fez um vídeo na banca. É, também era. 1912. Bons tempos. Bons tempos. É, 1917. Foi bem na época que caiu. Que inventaram o cinema, assim. Não. 1917 foi quando. Caiu o último czar russo e a gente fez, né? É verdade, a Revolução Russa. Revolução Russa de 1917 tinha o nosso programa com a Cultura. E aí eu entrevistei o Laerte, foi a entrevista mais fanboy. Eu lembro de eu falando coisas tipo, cara, você é o melhor cartunista do mundo. Aí, tipo, isso é foda. Talvez minha primeira entrevista tenha sido o Laerte. Nossa, tá bem demais, hein? É. Velho, foi foda. Não, cara, ele é foda. Eu não sei o que falar pra ele, nunca. Pois é, quase chorei na hora que ele não falou, assim, tipo, também te amo. Omelete Nights. Ó, chegou um e-mail aqui do Gabriel Campos, por favor, mandem e-mails, vocês são maravilhosos, lindos. Chegaram e-mails ótimos, muitas perguntas, pedidos de casamento, pedidos de homenagem. Pedidos de homenagem pra quem, Dani? Pra minha pessoa. Explica isso, por favor, explica direito, você tá muito en passant. Não, as pessoas, ó, me pediram em casamento. Quem? Quem? Um rapaz. Um rapaz. Aí uma mina mandou um e-mail que ela tem tarem ruivas. E aí ela perguntou se eu tenho fogo pra fazer homenagem. Ai, ai, ai. Olha ai, o e-mail ai, ai. Que o Omelete Nights recebeu. Te chamou na chincha. Pois é, era casada. Uma mina te chamou na chincha. Você entrou no Facebook dela, vai. Não, já marquei. Mentira, não marquei. Você, não, peraí. Vou marcar um café primeiro pra gente se conhecer claro. E tal, pra ver se rola a química. Deixa não eu é te assim, perguntar uma topei, coisa. Topei fazer homenagem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tá. Eu sei que você tava falando aqui lá fora, mas imagina como se eu fosse tá homenagem e tal, não sei o quê. Não quero acabar com a sua mítica. A mítica. Mas eu quero saber a real. Tá. Você entrou no Facebook dela pra ver a foto. Cara, não entrei, juro por Deus. Para com isso. Juro por Deus. Tomar no seu... Por quê? Por que não? Por que não? Porque eu não vou topar esse homenagem. Por que, que eu vou entrar? Mas caralho, pelo menos ver. Curiosidade, entendeu? Deixa eu ver se é gostosa, se é boa. Mas você é coisa de homem. Homem quer saber se é gostosa, se é feia. Eu só olhei e falei, olha, me senti lisonjeada, legal. Ah, você respondeu? Não, eu pensei. Eu pensei, eu falei, olha, que legal, bacana, obrigada. Ah, para. É, não, tipo, qualquer humano, ser humano. Você não é humana. Eu não sou um humano. Você não é humana. Eu sou o quê, planeta então? Aranha. Você é uma taranha. Ai, tô me sentindo mal eu não ter entrado no Facebook. Vou procurar, tá para, bom, querida? Meu, vou entrar eu no quero seu Facebook. Ver. Entra eu quero agora, saber pega quem computador, quer te comer. Entra agora. Eu Ai, quero saber quem é esse casal que quer te comer. Eu quero saber. Porque com certeza ela falou pro marido e aí ele falou... Taranha! E aí, com essa voz. É, porque eles conversam voz. Assim, eles conversam no, assim. No íntimo. É verdade. Imagina na hora, então, né? Taranha! Vamos lá fazer homenagem! Deus do céu! Tá bom, eu vou entrar no Face dela pra ver a cara por dela. Favor, por favor, é o mínimo. Diga pra você gente faz. Como que ela é. Vou entrar no Face. É o mínimo, eu quero saber. E entra ali, ela deve ter ela é casada com fulano, entra no do cara também. Vasculha, veja as fotos deles juntos na praia, abraçados. Veja o cara de sunga, a moça de maiô. Maiô? Eu não vou fazer homenagem. Não, se ela usar maiô, não. Se ela usar maiô, você já dá o X. Nós usamos maiô. Ou então não faça isso, porque as pessoas nunca saem bem em foto na praia. Nunca, isso é fato. Assim. Se você tiver o corpo da Rihanna, você sai bem. Se você não tiver... Não, tem que ser produzido. Porque o sol, a luz na praia é muito ruim, assim. Eu já tirei muitas fotos na praia. Tá? Ah, você já fez ensaio sem sol? Eu nunca fiz ensaio. Eu vou te dizer quem... Imagine Hessel de sunga num coqueiro. Imagine. Você tá na praia, de repente, tá sabe, o Hessel. Sabe quando você tira, você faz o castelo na areia, assim? Ou então quando você tá deitado, assim, meio você de lado e a onda leva... Areia. Já e a onda leva. Já fiz algumas fotos assim. Tá sério, a onda leva. As suas melhores fotos fui eu que tirei, viu? Eu sou seu fotógrafo oficial. É, tenho várias fotos do resto encostado no muro aqui antes do... Aí que a gente sai tá aquela coisa de firma, né? Que a hora que todo mundo vai pro quilo, a gente sai aqui a galera, fica esperando, tem sempre algum retardatário, alguém que tá lá, foi mijar, alguma coisa assim, e fica todo mundo esperando o muro. E o resto encosta no muro, começa a olhar o celular com um ar blasé. E aí sempre a luz incide no rosto de Hessel, de uma maneira caralho, que é incrível, que me instiga, entendeu? A pegar uma eu fico máquina. Criativo. Aí meu eu pai. Sempre puxo o celular, eu tenho várias fotos de Hessel. De repente, eu tô chegando nesse momento, aí eu, só escuto, do... aí eu só escuto o Érico falando assim, Hessel, tira a camisa só um pouquinho aqui pro lado. Só pra tirar a foto, mostra assim, só um pouquinho. Achei que você ia falar dos ensaios em cima do piano, os ensaios no churrasco que a gente filha faz. Da puta, isso eu não te perdoo até hoje, viu? Eu não tirou te perdoo. Umas fotos dele já assim, faz 10 é anos isso e eu não te perdoo. Não aconteceu nada com o piano, eu nem subi no piano. Olha, nossa. Deixa eu explicar. Deixa eu contar uma história pra você, querido ouvinte, amado ouvinte. Senta, que lá vem a história. Marcelo Hessel, tá? A gente frequentava o sítio de minha ex-esposa. E aí Marcelo Hessel, o sítio de Dr. Paulo. Dr. Paulo, infelizmente, já veio a falecer. Sim, já foi pro paraíso lá do Oscar. Já foi pro... Já, tá lá, com o Oscar Niemeyer. Os Backstreet Boys. Que, aliás, o Oscar agora é prefeito, né? É o dono. Continue. E ele era um amante das artes, um entusiasta das belas artes. E ele gostava de música, de pinturas. Ele tinha nossa, um ele sítio, tá muito feliz no paraíso. Então. Ele tinha um sítio. E aí, nesse sítio, ele tinha um piano de cauda. Olha que chique. Que era da irmã dele, concertista. Rico, hein? E ele... E é, ele tinha dinheiro, doutor Paulo. Rico, quem tem piano é rico. E o que ele fez? Ele mandou reformar só a reforma do piano na época. Tipo, isso também foi em 1915. Era um Steinway. O que, que era aquele piano? Não sei lá. Ah, um desses pianos. É, aí. Mas era um piano de cauda foda. Em 1915, sabe? As vésperas da Primeira Guerra Mundial... Tava lá eu e Hessel, estávamos lá no sítio, jogando... curioso que em 1915 cricket. Já existia o já existia Pro Evolution o PlayStation Soccer, 2, né? É. Já existia Pro Evolution Soccer, a gente tava tentando jogar. E aí Hassel, obviamente, ficou embriagado, né, pela situação. Embriagado de obviamente. Amor. De alegria, né? De alegria, sabe, da amizade. Ficou embriagado da amizade das pessoas. E tava lá bebendo também há 3 dias, na verdade. E o filho da puta, um dos caras lá, começou a tocar piano, que sabia tocar piano. E Hassel, olha, só a reforma do piano tinha custado R$100 mil. Cacete. R$100 mil. A reforma do piano. A reforma do piano. R$100 mil hoje, imagino que não era na época. Imagino que não era naquela época, nossa 1910. Nossa senhora. E aí, o cara... quando eu saí pra pegar cerveja, assim, eu volto, o cara tá tocando piano e Hassel deitado de lado no piano de cauda. Que custou só reforma R$100 mil. Que isso? Entendeu? Eu olhei aquilo, me deu um frio, cara. Me deu um frio, um gelo no âmago que eu nunca havia sentido. E aí eu virei e falei assim, Hassel, puta que pariu, desce daí agora. Porra, puta merda, o cara no feriado, no fim de semana, eu tenho que ser o chato, entendeu? Opa, desculpa, bati a mão aqui. No feriado, no fim de semana, eu tenho que ser o chato, entendeu? Porque o cara tá sentado, tá deitado, rolando do alto de seus 130 quilos, não sei quanto que ele pesa, rolando seminu na porra do teco que tinha sido invernizado por um artesão bávaro, sabe? Mas e aí, você tirou foto disso? Não, derrubei porra, o resto. Você perdeu a chance. Porra, é esse mesmo. Dia foi foda. Você perdeu a chance de fazer uma foto. Mas, cara, era Suzy e os Baker Boys. Mas não precisa ir muito longe, não, viu? Vai aí no Instagram que você acha um ensaio que o Érico fez na última festa do Omelete, no estacionamento do Omelete. Aquela foto, entendeu? Tá muito bonita. Entre papelões, escola e, tá e caixas, assim. Pois é. Eu só tiro fotos de bom gosto. O Érico é o mendigo gato nessa foto. Mendigo gato. Mendigo gato. Mendigo gato que se recuperou e ficou feio, né? Ah, e quais são as notícias do mendigo gato? Mendigo gato tá noivo. Tá gordo e tá feio. Ele ficava mais bonito com o crack. Pois é, isso acontece com muita gente. O crack deixa a pessoa mais bonita. Omelete Nuts. Mas tudo isso começou por quê? Porque eu ia ler o e-mail do Gabriel Campos. E Gabriel Campos pergunta o seguinte: em qual família de psicopata seria mais legal fazer parte? De todos os psicopatas. Ele cita aqui Jason, Fred, Hannibal, Leatherface, Ghostface, enfim. Família, por exemplo, do Devil's Rejects, lá, que é o ajeitado pelo diabo. Muito bem, essa é uma família. Do grande zombie lá, o Rob Zombie. Rob Zombie. Que é muito legal. Essa família seria muito legal de participar. Porque tem a Sherry Moon Zombie, que é a mulher do Rob Zombie, que é uma gostosa. E eles meio que ficam assim, meio se atiçando, entendeu? Eu queria fazer parte daquela família do Halloween. Como é que chama aquele menino? Mike Myers. É esse aí. Mike Myers não, Michael Myers, né? Michael Myers é o ator, né? Mas ia fazer parte dessa família. Mas o Michael Uma família Myers... estruturada, uma família... Ele tem irmã, a Laurie, né? Ele tem uma irmã. Do Leatherface é legal também. Tipo, você assiste o último filme, eles até defendem o cara, sabe? Tem toda uma proteção em volta do assassino, porque, do psicopata. Porque, gente, família é família, né? Pois até é, tem a morte. Que... E tem todo um negócio legal também de se arrancar a cabeça das pessoas e colocar, eu acho... Você pode ser quem você quiser, pense bem. Depende do que você quer pra você, assim. Tem a família do Mason, do Charles Mason, que era uma comuna, assim, né? Eles moravam juntos e tinha gente junto. É como se fosse fora do eixo a família do Charles Mason. Ai, que fofo. Né? Sério? Sim, eles moram juntos. Eles, tipo, vivem daquilo, né? Só que eles matam pessoas. Só gente positiva. Cada um com seu negócio. Outra família legal, a família da Von Richthofen. A família boa, porque tem dinheiro, né? Família do Al Bundy. Mas não é psicopata. Um amor de família. É. Não, tem o Ted Bundy. E aí tem o Al Bundy. Tem o Al Bundy e o Ted Bundy. Tenho certeza que eles são parentes. São parentes, é. Tipo... Certeza absoluta, eles são parentes. O Ted Bundy, ele tem o quê? Uns 40 anos antes. O Ted Bundy e o Al Bundy são parentes. Sim. Família Bundy. Então, eu gostaria de participar da família Bundy. Família Bundy tem a Christina Applegate, gostosa naquela Porra. Época. Caralho, Christina Applegate. Sim, até a mãe, a Peggy, maçã, também era gostosa. Portão de maçã. Peggy ruiva, aquela ruiva armada. Aquilo é cabelo, hein? Aquilo é Pensando cabelo. Se tem uma agora, coisa hein? Que é cabelo, aquilo é cabelo. Se tem uma coisa Portão que é cabelo, são os anos 80. Os anos 80 são muito cabelo. Eu era muito pequeno nessa época pra ter penteado assim, mas no começo dos 90 eu tinha aquele topete que você raspa o cabelo, deixa só o topete. Deixa o topete. O Érico Borgo foi famoso pro seu cabelo durante muito tempo também. Foi muito famoso pelo meu cabelo. É? Você tinha um cabelão? Eu tinha um cabelão, era metaleiro. Metaleiro? Eu era do metal. E eu tinha um cabelo longo, que era até o meio de minhas costas. Eu nunca bati cabelo, assim. É um dos meus arrependimentos. Eu não podia deixar. Você tinha cabelo grande? Até porque não, eu acho porque eu não tinha como crescer o cabelo. É, se você deixar o cabelo crescer, fica um afro, né? Ia ficar um jufro. Você tem cabelo sarará? Eu tenho cabelo sarará de judeu, assim. Começa a enrolar em cima aqui, aí fica meio... é meio pichain, meio ondulado. Meio Matsiarro, aquele cantor Matsiarro. Isso, é parecido. Tipo o Pichaídes, que foi o termo técnico. Omelete Nights. Ó, e-mail do Felipe Cortez. Quais desejos vocês fariam para o gênio da lâmpada? São três desejos. Eu ia tentar sempre fazer aquela coisa, tipo as três leis da robótica, sabe? Do Isaac Asimov. Ai, meu Deus. Que o cara pede um... Que cada coisa meio que amarra a próxima, que amarra a primeira. E se tem um looping de desejos. Cara, eu ia passar tipo uns 10 anos tentando. O gênio ia... Se esperar pra mim, sempre. Assim, olha, eu amo. Tens três desejos. Fala assim, como você não deu um prazo e um tempo que eu tenho. Fudeu, gênio, né? Se fudeu, espere aí que agora eu, olha, vou pensar. Olha, quando eu esfrego uma lâmpada, meu amigo, eu esfrego a lâmpada já pensando na minha vida inteira. Você não vai esfregar a lâmpada já achando que você vai sair dessa, entendeu? Eu imagino a cena, o gênio ia falar pra você, ó, oh, amo, o Érico já fala, não, peraí, mas qual é a regra? A regra é isso aqui ou isso aqui? Hessel. E essas perguntas aí? Não é assim, eu entendo a regra do gênio, é, você tem três desejos, ele tá aprisionado na lâmpada, né, a lâmpada mágica, ele tá aprisionado, você fricciona a lâmpada, gênio sai, gênio te dá três desejos, essa é a regra, ponto. Entendeu? E aí, mas não tem nada de, tipo, não tem um relógio piscando na tela. Você tem 20 segundos pra fazer os três desejos, você tem... Então eu ia, cara, aproveitar esse meu tempo. Cara, como você ia ser chato com o gênio, meu? Eu ia aproveitar coitado esse tempo. Coitado do gênio. E o gênio do Aladdin é mó gente boa, cara, né? Cara, é mó gente boa, ele é do Robin Williams, né? Pois é. É a babá, foi a... Babá fora... Você não consegue fazer três pedidos assim, ó, pum, babá, pá, fora três pedidos. Não, porque eu tenho medo, porque eu lembro daquele conto da Mão do Macaco. Você faz o pedido, pra Mão do Macaco. E aí quem se fode é a outra pessoa. E aí você fala, ah, eu quero... Ah, qual é o pedido? Ah, putz, eu preciso de 1.500 dinheiros. Aí a Mão do Macaco fecha, que ele vai te dar o dinheiro. Aí chega, bate na porta na hora, um capataz da empresa onde trabalhava o seu filho, fala assim, olha, seu filho morreu. Agora temos aqui o dinheiro do seguro, 1.500 dinheiros. Eu tô ligado que o gênio vai vir. Tá querendo te fuder o sempre. O gênio tá querendo me fuder sempre. Não, mas nesse caso aqui, o gênio é bonzinho. Mas o lance do gênio é, ele sempre... Quem disse isso? O gênio? Eu, porque eu li o e-mail e o gênio é do jeito que eu quiser. Caralho, é verdade, a gente tem que falar ainda os três pedidos, né? Exatamente. Não, já foi. O gênio... omelete. Se você fosse um sadu, o que você faria? Maria Clara perguntou, se você fosse um sadu, o que você faria? Érico, o que é um sadu? Um sadu é um homem santo indiano, né, sabe? Tem aquelas feiras, né, na Índia. Tem uma galera que tem fissura na Índia. E eu acho que, pô... Que fissura na Índia? Ah, galera, tem uma... Nossa, não tem uma mulher, não pra, conheço uma mulher. Pra você viver na Índia, você tem que ter uma fissura, você tem que ter alguma obsessão. Assim, eu não conheço uma mulher... Que não fale assim, ai, a Índia, eu adoro a Índia. Que mulher, ela acha que Índia é ir lá e fazer tatuagem de rena, entendeu? E ficar... Que isso? Tipo, velho, vai pra Praça da República e faz e essa porra. Encontrar caras pra... que dançam super bem. É, mas bem. É tipo Julia Roberts, né? Um filme da Julia Roberts, assim. Você vai lá e você vai se iluminar, você vai descobrir o sentido vai da vida. Vai iluminar o cacete. Você vai descobrir a poeira da vida na Índia. Não tem a poeira da vida na Índia. Mas, meus amigos, o que é um sadhu? O sadhu é um homem santo indiano. É aquele cara que tem aquela... Tem umas feiras... Tem uns homens santos, um sadhu, o cara fala assim, mano, eu vou passar minha vida inteira fazendo um determinado tipo de coisa. Então ele tem um sadhu que o cara fica com o braço pra cima, ele tá há 30 anos com o braço pra cima. Uhum. Tem outro cara que tem o pinto elástico, que ele enrola o pinto numa vara e ele puxa. Ele deu um nó na pedra e ficou lá. Deu um nó na pedra, ele dá o pinto num nó numa vara. Meu ele Deus. Põe um peso no pau e aí estica o pau e ele é um homem santo que ele faz isso. Aí tá. Tem outro que tá sem fazer a barba há 50 anos, é santo. Basicamente, o que você faria pro resto da sua vida, né? Digamos assim, é, uma coisa, tipo, né? Se você falasse assim, meu... Tá, com o braço pra cima até... É. Vou viver uma vida iluminada agora, eu vou ser santo. E aí, o que você deixaria, o que você faria com o seu corpo? Essa tá. É a pergunta. Entendi. Essa é a pergunta. Mas esse cara, tipo, coagula, né? Ele fica com o braço pra calcifica. Cima, não circula o é. Sangue. Não, assim. Calcifica, ele calcifica. Não consegue mais abaixar. Enfim, é meio truque isso, né? Enfim, as coisas na não isso. É, cara. Fica, tipo, dá aquela enroscada, assim. Como é que chama aquilo? Atrofia, né? Atrofia. Fica, vai atrofiando. É. Fica, tipo, uma mãozinha, uma patinha bizarra. Parece a... Parece o braço daquele cara do Vingador do Futuro, sabe? Sei. Ah, tá. Tipo o carinha também do Todo Mundo em Pânico, My Germs. É, esse cara, mãozinha assim. Se eu fosse um Sadu, eu faria uma posição seguinte. Eu pegaria a minha mão direita, o meu polegar debaixo do queixo e o meu dedo indicador do lado do rosto. Sabe, cara de conteúdo, assim? Sim. Eu apoiaria no meu joelho direito. É muito hipster, né? Eu ficaria sentado na praça, assim. Pro resto cara de conteúdo, pro resto. Muito hipster, né, cara? É genial, porque você, além de ser santo, ia ser um santo conteúdo. Eu seria o santo pensador. Seria uma fusão de culturas. Eu seria o pensador do Auguste Rodin. E eu seria o Sadu da mitologia hindu. Nossa. Boa, boa. Tiago. Eu ia ficar... Você pode fazer qualquer coisa, né? Não qualquer é necessariamente... coisa, qualquer coisa. Eu ia ficar acordado. Durante 30 anos, assim. Que foda. 50 anos acordado. Eu acho dormir uma perda de tempo. Então, eu também não gosto não, cara. Eu ia ficar acordado. Dormir é muito bom, mas é uma perda de tempo. Tipo, eu ia ficar acordado 50 anos, assim, sabe? Fazer tudo que eu queria. Tipo, eu não ia perder um segundo da minha vida. Caralho, ó, se você fosse um santo que acordasse 50 anos, você eu seria. Devoto? Eu ia ser um devoto de São Romanização. Jesus! Aí. E é uma você, boa. Érico? Puta, já ficando dentro do negócio da cultura... indiana, tal, né, hindu, blá, blá, blá, eu tentaria atingir o ápice do sexo tântrico. E ao mesmo tempo, sendo... Porque o sexo tântrico, o cara prolonga o orgasmo, certo? Uhum. Ele tenta não gozar. Você ia ficar sem gozar por 30 anos, é isso? Eu ia ficar batendo uma punheta... eterna. 30 anos. O punheteiro eterno. O santo da punheta. É o São Punheta. Você ia começar a bater uma... resolve nunca. Você ia começar a bater... Aí você ia parar. Aí você ia lavar a louça. Não, eu não ia parar. Eu ia dar, assim, pequenas pausas. Umas enforcadas no ganso, assim. Amado. E ia bater uma punheta e, tipo, e dar uma parada. Entendi. Aí você ia passar os seus dias descascando... É. Mas descascando e enforcando, descascando e enforcando. É. Caralho. Não sei o que isso ia fazer com o volume do meu saco, acho que né? É. Exato. Gente! Talvez as pessoas iam me ver assim, porque ia ser um cara sentado lá, só mexendo o braço assim de leve. Eu acho que você ia ser preso, né? Porque é masturbação em público. Ah, assim. Não, cara, na Índia não tem isso, não. Na Índia não tem isso, não. Ainda mais se for no Ganges. Fala, ó, tipo, porque eu tô há 30 anos que eu vou dar maior. Eu vou ajudar a encher o Ganges depois. Vou ter maior punheta. Meu Deus, me tira daqui. Eu vou voltar o nível do Ganges. Me mata agora. Parece o dia que o Ganges... Me mata agora. O dia que me desencarna. O dia que o Ganges secar, o Érico vai ser o Moisés do Ganges. Meu Deus. Vou encher o Ganges com a minha semente. O Roland Emmerich vai fazer um filme sobre mim. O Rola Emmerich. Rola vai Emmerich. Mudar o nome dele pra Rola Emmerich. O dia depois de amanhã que eu gozei. Omelete Nuts. Mais um e-mail da fã do Omelete, a Gessi ou Jesse. Ou Gessi. Gessi, Jesse HP. Não sei o que é. Esse é o nome de algum... HT. Hullet personagem, Packer. Não sei porque eu não entendo nada disso. Você, por favor, quando for colocar o seu... Tipo aquele grupo Inimigos da HP. É. O seu nome nos e-mails, simplifique, por favor, porque eu não entendo nada. Quando eu vou ler, eu fico meio perdida, tá? HP é vida. HP é vida. HP é Harry Potter. Vamos lá, Gessi. Galera, gostaria de saber por que as garotas gamers de verdade, apaixonadas por quadrinhos, que amam seriados e são adeptas, né? E são adeptas de cosplay, praticamente só serve como amiga dos caras. Então, por que vocês homens dizem que garotas como nós somos perfeitas, mas só como amigas? Aí eu vou defender a mulherada. Porque isso acontece, querida Gessi, em todas as áreas do âmbito masculino. O cara se sente reduzido. Não. Os nerds gostam das patricinhas. Os roqueiros gostam das patricinhas. Os regueiros gostam das patricinhas. Os regueiros gostam das... Eu não das sabia patricinhas. Que tinha regueiros suficientes para ser um extrato social. Extrato social dos regueiros. Eu tô colocando tudo Eu pensei num cara barco. Regando planta ao invés de pensar no cara. Não, foi exatamente isso que eu quis dizer. Então, fica aqui o questionamento para vocês. Por que que vocês defendem tanto, mas na hora do vamos ver, vocês preferem a mocinha e não uma mocinha da mesma tribo que vocês? Não existem tantos regueiros assim. Todo regueiro é meio vocalista de banda, né? Essa, responde a pergunta. Não vai fazer igual o Érico, pelo amor de Deus. Já tem que aguentar um, dois não. Não, assim, a menina quando ela demonstra muito conhecimento, demonstra que sabe e tal, tipo, ela sabe do que tá falando, Caras, normalmente eles se sentem meio acuados. É a mesma coisa mercado de trabalho. Pô, você namora uma mina que ganha mais do que você. O cara se sente emasculado, né? Não é... Então vocês preferem as burras, é isso? Não é que a gente prefere. Isso é um fenômeno que acontece, entendeu? Tipo... Vocês gostam da sem expressão. A famosa mulher alface. Não é que a gente gosta, a gente tá falando assim, o homem, tipo, o homem enquanto uma figura, entendeu? Não é o nosso caso. Não, sim, eu tô falando de vocês, tô falando do homem enquanto figura. É, enquanto regueiro. Enquanto regueiro. Isso que eu tô querendo dizer. É, o cara se sente acuado, se sente reduzido, tipo, ele tem que ser o dono da situação. O homem já não trabalha, já não sabe trocar pneu. Quem sabe trocar pneu hoje em dia? Não, ninguém. O cara já não, tipo, ele já perdeu todas as funções de homem. O que vai sobrar pra ele, entendeu? Entendi. Cara, tem que ser superior em alguma coisa. Então a Jessi tem que fingir que não sabe tanto, é isso? É. Tem que dar uma mordida no dedinho. Tá mordida. Fazer carinha de quem dedinho. Tá gostando de mim. Dá uma mordida. Dá uma mordida no dedinho, olha pro cara que você tá interessada e fala assim: me ajuda a passar dessa fase. Ah, pronto, olha, levou, a dica, Jessi. Jéssica. Na hora, Jéssica. Levou na hora. Entendi. Pô, então é. Dá uma mordida é fazer no dedinho. Um charminho. Mas um charminho. Tem muito mistério. Você, né? Consegue abrir a lata de palmito, mas pede pra ele abrir, é isso? Exatamente. Tá, saquei. Você consegue passar daquele. Daquela fase. Você já zerou o jogo, mas finge que você. Você consegue destruir o forte com 8 canhões no Assassin's Creed 4. Mas pede ajuda. Mesmo porque tá. O vidro do pepino, você enfia a faca embaixo no nó ali. Na tampa. Na tampa? Pois é. Pô, é um negócio mais fácil, né? Pois é, muito fácil, ó, né? É muito mais skill do que... Inclusive as tampas são desenhadas hoje em dia, tem aquela tampa do requeijão que tem uma bolinha em cima. É tudo tipo, uma questão de vácuo, né, cara? Vácuo. O vácuo, né? Se fosse pelo resto, eu ia ser tudo de pedra ainda. Abra como? Com um martelo. Pá, pá, pá. Você sabe abra que como? Tem... Vai bater o pinto em cima. Exato. Sabe que tem outro e-mail aqui falando basicamente a mesma coisa. Então, acho que é uma coisa recorrente no mundo das meninas nerds, viu? A Giovana é uma garota nerd, mandou um e-mail pra gente aqui, e não consegue arrumar ninguém, que hoje em dia os nerds preferem as gostosas peitudas e não olham para garotas como ela. É, eles sempre pede preferiram. Uma ajuda. Tipo, sempre preferiram. Então, independente de ser nerd ou não, prefere mulher não, com tipo, peito grande. Não, tipo, essa é uma questão visual. Assim, não é o peito grande, mas tipo, é visual. Tô simplificando. Ah, mas vai dizer que as mulheres também querem os caras que são nerds, gordos, de óculos e estão lá. Não, né? Não. Então, isso não é o que define. O que define é... É o jeito, é o approach, entendeu? É como você vai fazer isso. Você pode ser nerd, você pode ser o que for, pode ser o nerd mais hardcore de todos, mas você tem que entender que na hora, no jogo da conquista, entendeu? O negócio é outro. Pensa como um jogo, às vezes funciona, entendeu? Tá vendo, Giovana e Jesse? Jesse. Esse é o caminho. Jesse. Espero que vocês tenham... Pois é, porque... Entendi. Decolando na velocidade da luz. Tá vendo? A gente gosta de Pokémon até hoje, entendeu? Não tem isso. Não tem nada a ver, não. Tem muito segredo. Mas esse negócio que os homens preferem as meninas que são bonitas, serve também pras mulheres. Tipo, qual homem que não vai falar... Pode falar aí, leitor ouvinte lindo, maravilhoso, nosso do Omelette Nights. Pode mandar. Quem já não passou por isso no ensino médio ou no colegial, sei lá o quê, que amava as menininhas bonitinhas que estavam lá e elas só olhavam pros caras mais velhos. Sabe? É verdade. Odiava a menina da minha sala, que eu era apaixonado, mas ela só gostava do cara que repetiu 2 anos. Exato, isso era acontece. Era um ignorante, essa anta aí, ó. O cara não consegue passar do ano, entendeu? Omelette Nights. Agora eu tenho que ler um e-mail, que esse é pra você, Érico Borgo, em sua homenagem. Eu fiz questão de pegar esse e-mail. Olha aqui, e-mail do Júlio César. Nome de imperador. Assim. É, então... Precisava escrever sobre isso pro Omelette Nights. O último gameplay com Danilo Gentili, o qual Érico Borgo se vestiu de soldado, despertou sentimentos involuntários em minha pessoa. Já o achava um cara bonito, mas se vestir de militar foi a gota d'água para mim. Érico Borgo alcançou o ápice de sua masculinidade e, consequentemente, do tesão alheio. Tive que pausar o vídeo para respirar. Não sei se ele fez isso mesmo, mas vamos acreditar que ele fez isso. Minha imaginação não hesitou em fluir descontroladamente. Ah, fluiu. Ele fez sim, o que você está pensando. Ele fez. Fluiu. Érico Borgo ao melhor estilo Village People. Por favor, não me deixe mais louco assim, dessa forma. Grato pela atenção. Porra, não me vesti de índio ainda, né? Omelette Nights, esperando que leia o meu relato. Tá aqui, Júlio César, o seu e-mail foi lido. Érico Borgo, e aí? E aí que, puta, é verdade, já me vesti de militar. Você tem que deixar só o bigode e se vestir de policial na próxima. Policial, nunca me vesti. No Ostra Azul. Nem de índio, nem de... Não, eu tenho que concordar com você que eu fiquei gato pra caralho vestido de militar. Eu não falei que você ficou gato pra caralho. Não, não com você, com Júlio César, com caralho. Não, ficou bravo? Não. Entendeu? Másculo, que é o lambibota. Érico tipo, Borgo, másculo. É um dos fetiches mais normais, assim, tipo, do lambibota. Tem o... Puta, Hessel, mas você viu? Você assistiu o programa? Eu vi. Achei que não tem nada demais, desculpa. Não, fiquei gato pra caralho. Completamente. Agora eu imagino o Rambo saindo da lama, assim, tipo, da árvore, da casca da árvore. Ele cavou o Rambo é tão foda, que ele cava a árvore, ele entra no buraco da árvore, e aí ele pega o cara por trás e dá um gancho, assim, enforca a gata. É tudo que o Júlio César quer, né? É, que o Érico que pegue ele por trás. Alguém saia da árvore. E pega ele por trás. Falando em pegar por trás, eu acho pertinente que a gente discuta aqui a questão do paraquedismo, tá? Tá bom. Vai, introduz o paraquedismo. A questão do paraquedismo é o seguinte. Eu acho que o paraquedismo já deveria ter uma tecnologia que permitisse você saltar de paraquedas quando você é iniciante sem ter uma porra do instrutor atrás de você te carcando, entendeu? Mas eu acho que ele não encosta tanto em você. É, sim. Encosta. Porque tem um negócio aqui, tem tipo um negócio que prende a pessoa. Eu acho que não dá pra encoxar. Tipo, eu encoxar. Acho que você tá muito preocupado com isso, sabe? Pularia, eu acho legal essa ideia de pular de paraquedas, mas eu não conseguiria saltar, eu não conseguiria entrar no avião com o cara encostado. Pega uma paraquedista, uma mina, ela vai encostar os peitos em você. Não existe, só existe instrutora homem. Não existe uma instrutora de paraquedismo. Não existe instrutora de paraquedismo. Pode procurar. Não existe, não existe. Pode procurar. Nenhuma. Não existe uma mulher paraquedista. Não, nenhuma. Eu tenho certeza que tem um ouvinte mulher paraquedista agora. Instrutor de paraquedas é tudo homem. Porque é uma regra? Não pode ser mulher? Por exemplo, assiste aí o... Quando você vai na balada, a mulher revista a mulher e o homem revista o homem. Sim. Mas aí vê o vídeo da MTV. Sempre que tem uma vídeo aí gostosa... Que, aliás, eu acredito, eu tenho certeza que o cara fica de pau duro, sempre é o instrutor, o homem que pula com a mulher. Não é mulher pulando com a mulher, entendeu? Que seria o mais lógico. Eu acho que pode existir, sim. Se você procurar bem, você vai encontrar. Se houver uma mulher instrutora de paraquedismo que quiser saltar comigo, eu salto amanhã mesmo. Mas se você tivesse que ser encoxado por um instrutor, pode ser qualquer um, quem seria? Eu. Eu falei que eu aprendo, eu vou aprender paraquedismo. Eu só vou lá pagar o mico, vou lá pular encoxado, mano. Só sabe, pra encoxar o Hessel depois. Só pra depois de um ano falar assim, Hessel, venha. Tô formado e agora olha eu aí, posso. Olha a ideia, Vila de posso. People 2000. Tem o bombeiro, tem o índio, tem o encanador e o instrutor de paraquedas. Hessel, eu vou deixar o bigode só pra pular de paraquedas com você. Omelete Nuts. É, me chamo José Arthur e moro em Águas Claras. Olha, eu morava lá. Sério? Sério. É seu primo, será? Não. Tá, mas enfim, o José Arthur de Águas Claras pergunta o seguinte. Vocês pensam em ter um bicho de estimação único, diferente de qual um que exista na face da Terra? Vamos escrever e-mail mais fácil, gente? Vocês estão me complicando. Que criatura inexistente fictícia você gostaria de ter na vida real? Por exemplo, um Pokémon... Um gato guerreiro, entre outras coisas. Esses bichos que vocês gostam, desses negócios que vocês veem, leem, o que vocês gostariam de ter? É isso aí que ele quis dizer, tá? Um beijo. Floquinho. Não, brincadeira, brincadeira. Ai, Hessel, Hessel. Aquele do He-Man que vira... Gato guerreiro. É o gato guerreiro. Pacato. Será que eu ia querer ter esse? Não, não sei. Você não. Como, enquanto... Uma mulher com nariz de princesa. Eu tenho nariz de princesa. É, você ia querer o Ventania, o cavalo da She-Ra. Cavalo, é... Tua cara. É verdade, com meu nariz de princesa eu ia arrasar. No Ventania. Nossa, eu ia arrasar em cima do Ventania. Gente, eu ia arrasar. Maiô, uma bota. Drag queen agora, tipo, total. Nossa, né? Maiô, uma bota em cima do Ventania. Voando em cima do e uma Ventania. Tiara, tem que ter a tiara. Uma tiara, com meu nariz de princesa. Cara, eu ia arrasar. É esse mesmo que eu quero ter. Ia fazer trança no cabelo dele. Nossa, ia ser bafo. Esse mesmo que eu quero. Já decidi o meu. Ó, como eu sou fácil, vocês demoram demais. Eu não lembro agora exatamente qual é o nome dessa criatura, porque é num filme que eu assisti esses dias no Netflix, que é bem ruinzinho, mas eu já tinha assistido antes. É... A Bússola Dourada. A Bússola de Ouro. Eu sei que todos os personagens, os humanos desse filme, têm um animal de estimação. Não, na verdade, a alma deles é replicada nesse animal. Tá. Do lado. E a menina, a principal... É essa... Eu esqueci o nome que eles dão pra esse animal. mas esse, o animal dela ainda estava mudando, porque ele não tinha achado a própria forma. Então ele virava todos os animais que ela quisesse. E ele era super parceiro dela, assim. Era como se fosse um reflexo da sua personalidade. Tá. Sabe, uma pessoa super companheira. E eu esqueci o nome exatamente. Se eu quisesse ter um animal, ia ser igual esse animal. Entendi. Tipo, ia, se acordar um dia, ele ia ser o Laerte. Pode ser. Sem deitar na sua cama. É. Eu acordo, às vezes o Gabagu tá na minha cama e eu ia ser o Laerte. Laerte, olha que fofo. E o seu, Érico? Ah, teria que ser funcional. Claro, né? Claro. Como não? Não pode ser uma coisa só sentimental. Assim. Não, pode ser um gatinho, um cachorro. Não pode. É, porque só eu quero acordar com o Laerte, né? Do lado. Não, mas o meu não precisa ser o Laerte, exatamente. Depende do dia, entendeu? Depende do dia. Vai que então, um dia, sei lá... É... Que medo, né? É, então... Tipo, que Laerte? Laerte é. Rolling Stone ou surpresa por dia. É. Exato, exato. Pode ser um instrutor de paraquedismo. É, pode ser o Serguei. Ou Laerte, instrutor de paraquedismo. Puta merda. Olha, se eu fosse muito rico, eu faria uma linha de action figures do Laerte. O Laerte paraquedista, o Laerte patinador. Você imagina o quanto tipo de roupa, cabelos, sabe? Que você nem... A nova Barbie, óculos, né? Nossa, ia ficar a foda. Nova Barbie, o Laerte. E eu acho que... E eu gosto de pensar que o Laerte ia curtir. Ele tem uma linha de brinquedos. Pô, eu gostaria... Posso falar? Pode. O grilo falante seria interessante. Que é um bicho de estimação, viu? Alguém assim pra falar... Trocar uma ideia? Ó, vacilou, hein? Vacilou. É que o grilo falante ele não fala assim, né? Não é muito carioca, assim. Não, mas você podia ensinar ele. Ele é seu bicho de estimação. Você pode ensinar. O grilo falante fala pra caralho. O grilo falante ele fala bastante. Não, ele fala muito. Então, é, puta, eu já sou meio assim, né? Não, esquece, não vou querer o grilo falante. Será que você devia ter o grelo falante? Grelo falante! Vocês não estão fazendo isso. Dos estúdios Disney. Dos estúdios Walt Disney. XXX. Grelo falante. Essa! Ah, Omelete Nights. E com essa canção maravilhosa, a gente encerra o Omelete Nights de hoje. Eu adoraria numa churrascaria. Hein, ele não deixa eu encerrar, você percebeu? Imagina, ele não deixa. Cantor de churrascaria nunca sabe a letra, certo? Nossa, eu também nunca sei a letra. Imagina não sei um ler. Boliviano cantando a música do Neverending Story. Nossa. Eu adoraria numa churrascaria em que o cara cantasse temas de filmes na churrascaria. Então o cara... Vai ser o Tom Bombadil, né? Tom Bombadil na churrascaria. Tom Bombadil da churrascaria. Bombadil. Nossa, ia tomar uma picanha na cabeça. Eu posso encerrar este programa? Encerra a hora que você quiser, eu vou continuar. Porque esse programa é história sem fim. Esse programa aqui é tântrico. Eu vou ficar falando até o próximo programa. Então, ouvintes queridos, mandem os seus e-mails omeletenights@omelete.com.br. Me salvem, por favor. Me tirem dessa. Save Taranha. Obrigada. Um beijo, amo vocês. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.